finalmente Ele levou sobre si as nossas dores, foi traspassado pelas nossas transgressões, se moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas chagas nós fomos sarados. Foi na cruz que das trevas Ele nos libertou para o reino do Seu Filho. Maravilhoso Deus nos transportou. Sobre a